35, alternando 25 decimal 1. Oi, 5 decimal 1. Ai, que possível. Só pra tomar e confirmar a atitude. Gente, o Lima Paula Mike mantendo 500 pés, está autorizado cruzar a Baía de Todos os Santos via litoral, reporte para... Reporte visual fora da barra. 010. Moída de 5, solo 15, libera a direita, semissolo, 121, décima 1. 121, 1, gol, 1885. Na 3144, complete a final e chame torre, 1895. 1895, boa tarde. Tchau, papá, Charlie Novembro, desça para 2500 pés, ajuste no 05, autorizado RNAV, reporte Serra Vita 366. Matiu para 2500 pés, 2015, reporte na hora que está abrindo. Papá, papá, Lima, papá, Mike. Cidade 3. Papá, Mike. Lima, Papa Mike, o controle solicita que evite a área de Aratu, há uma ativação da área proibida no local, 2.5 milhas. Sim. Bravo, Bravo Delta, desça para nível 070, ajuste no 095. 070, no 095, Bravo, Bravo Delta. Oxané 6320, deixe manter nível de voo 050. 050, 6320. Charlie e Papa Novembro, informe velocidade indicada? Tá com 25, pode reduzir, sim. Gente, está autorizado manter 25, informe quando iniciar a redução. Afirmativo, pode ser. Oxané 6320, reduza para 230, nós. 230, 6320. Oxané 6320, informe que é o número 3 na aproximação. Segue tráfego, 8 milhas à sua frente, um Learjet 45, cruzando 4 mil pés em descida. Gente, 6320. Ó. Carego 2330, Carego, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Controle passagem, Patango Oscar Golf Uniforme. Patango Oscar Golf Uniforme, contato radar, decolagem, suba via, saída coral para uma centena. Após 2 mil pés autorizados direto, coral. Após 2 mil direto, coral. Golf Uniforme, muito grato. Controle Salvador, voo no número 4, vai passar o 200 para 150, com informação Lima. No 64, senhor, identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 080, ajuste no 05. Identificou, descendo para o 080 via Mari. O agente 15, gol no 164. Controle, o Charlie Papa Novembro está iniciando a redução. Gente, Charlie Papa Mike. É 6320, após de SAP está autorizado Serra Vista 366, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Gente, após de SAP, livre Serra Vista 366, Renato da 10, descendo para 4 mil, 6320. Acima, 4 mil pés. 4 mil. Papa, o meu bravo, bravo Delta, desce, mantém nível de voo 050. 050, 5000, bravo, bravo, Delta. Diz que aquilo Zulu tem frequência livre para autocoordenação. Diz que Zulu não será possível devido a tráfego, se o senhor está bem próximo ao procedimento de aproximação final da pista no zero, as aeronaves estão descendo para 2.000 pés. Tráfegos em regresso para Salvador ainda não vieram de Cairo Lourenço, não sei informar o comandante. Sala de Manoel, libera direita, semisolo 1211. Direita 211. Papa Mike está autorizado voar direto LCA, reporte visual. Interceptor visual com 1-0, Charlie Papa Novembro. Charlie Papa Novembro, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. Obrigado. Oxané 6320, desça para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Libra RNAV para 2500, 6320. Bravo, Bravo Delta, após ETAP, desça para 2500 pés, autorizado RNAV, reporte Serra Vita 366. Próximo, após ETAP, desça 2500 pés. Autorização de pouso. Ok. Foi Salvador, Grana 256, após para dar no zero. 1, 2, 3. 1256, condições de alinhar e decolar sem parada. Firmo. Alinha e decola sem parada, vento no 40 graus e na 01. Decola, levando a 256. 64, inicie redução para 2109, da presente voo Serra Vita 368. Reduzindo para 2109, voando na sobre Serra Vita 368, voo no 64. Plano 64, desse, mantém nível de voo 050. 050, número 64. Confirme o aeronave que chamou o controle anteriormente, foi o Papa Romeo Triple India? Matrícula? Romeu Golf, Romeu Tango, mantém o nível de voo 1-1-0 na proa de Pavlov para interceptar a via chegada à mar, ajuste 1-0-1-5, reporte unidade de descida. Zero um, prossiga. A Série 01 está autorizado, o ajuste no 015, 500 pés via litoral. No 0, vento no 40 graus, 09 nós. Papá Novembro. Bora 256, decolado 22, chama controle de Salvador, 1208. 208, controle de Salvador, vou 1256, uma boa tarde. Papá Mike, frequência livre. Frequência livre. O Série 8735. É, devido à área de Dodô e Osmar, não será possível vir pela linha do litoral. Foi direto rotatória, reporte visual. Patango Vitor Kilo Quebec, prossiga. Seu movimento com o Papá Novembro, por favor. 1-30 graus, 1-0 nós. Obrigado. tarde, hoje não é 6320, passando a Serra Vitor 372. 6320, ajuste 015, destino aproximação número 2 para pouso. Ciente, como número 2, 6320. Orgono 256, 4000, Puka, boa tarde. Orgono 256, contato radar decolagem, suba via Puka para o nível 370. Via Puka 370, Orgono 256. Controle Salvador, tá 3154, passando o ano 80 para 150, informação Lima. O senhor já avisou alguma pista, o Papa Romeu Bravo, Bravo Delta? Bravo, Bravo Delta, reduza a velocidade para aproximação final e chame a torre, 118.95. Chamado 895, muito obrigado, boa tarde. Tá 3154? 3154. Plano de identificação dessa via chegada a Mari, para o nível de voo 070, ajuste no 015, voo ISAP da presente. Desce ao 070, no 015, voando ISAP da presente, na 3154. Plano 164, tem condições de voar Serra Vita 366 da presente? Afirmativo, plano 164, Serra Vita 366. Voe Serra Vita 366 e desça para 2500 pés, ajuste no 015. Desce para 2500, ajuste no 015, voo 1164. 0 vento, no 20 grau 099. Teve pouso na 320. De passar informação sobre modulada. Por favor, a última aeronave chamou o controle. Confirme o Papatango? Vamos ver o Bravo Bravo Delta. Bravo Delta, plano de seguimento cancelado, 26, autorizado final 17. Gente, autorizado da final 17, Bravo Bravo Delta. Se o Alpha Mike Charlie desça 3.500 pés, ajuste no 015, mantenha a frequência 12345 para autocoordenação, reporte ingressando no corredor caixa prévia. Golf Romeu Tango, desça e mantenha nível de voo 070, ajuste no 015. Vou passar nosso Golf Uniforme, passando 085 para uma centena. Uniforme Vitor Mike Charlie, propondo na salamento, para o Vitor nível 085, direto Piauí. 08735, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 1189. Força aérea 8785 da presente, passa um 360 com curva pela esquerda. Agora informa o tráfego, posição 2 horas, 3 milhas, mantendo 1.200 pés para ingresso na 17. 360 pela esquerda, aguardando. Papa Romeu, Triplo Índia, prossiga. Papa Romeu, Triplo Índia, tem frequência 12345 para a coordenação com os tráfegos locais para servir de formação de voo e alerta, chame Salvador nessa frequência, está autorizado direto Vera Cruz. Papa Romeu Triplo Índio, mantém a linha do litoral e mantém a frequência livre. 08735, mantenha o 360 e chame a torre de frequência 118 decimal 95. 1895, graças. Controle, vou passar agora com o telefone. Gol 1256, chame Recife 2685. Boa, boa tarde. Boa. Dando autorização, prosseguir. Desejado autorizado, prosseguir direto, pátio militar. Direto Piauí, está estimando o pouso ao 1705. Ok, modifica, vai voar no nível 85 agora? Sim, positivo, estimado 1705 Gol Visual. Pode prosseguir, câmbio. Pedrato, apresenta o Santos 3154, voe para Serra Vitor 366, 2500 PR9. Voa direto, Serra Vitor 366, desce a 2500, 1015, senhor. Ajuste no 025. No 025, ciente, da 3154. Bravo Delta, salas 29, poderia confirmar o PAD, queira prosseguir? Cruzado Backtec, estação aérea, está frequência livre. Só Romeu Golfo, Romeu Santos, Salvador. Você executa o RNAV? Ok, eu no 7 vai ser com a torre. Vou para o Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Serra Vitor 366, vou 1164. 1164 e aproximação, chega o trem, torre 11895. 11895, vou 1164. Gol 1164, as 2 milhas do Serra Vitor 372. Gol 1164, aposte 372, vento 140 graus com 10 nós. Apostará 372, gol 1164. Índia. Papa Romeu Índia, Índia ainda, Salvador. Pode confirmar, o Força Aérea 8735 foi autorizado a aproximar para o pátio. Afirmo, porém tem uma aeronave na final da pista principal, do pista no zero. O senhor tem condição de aproximar para o pátio sem interferir com o eixo da principal? Afirmativo. Quem é o número 1 ou número 2? Número 1. Gente, forma no solo controlado, vento 160 graus com 10 nós, Força Aérea 8735. Formará. Final do RNAV da 10, voo 1164. Voo 1164, a dois helicópteros à esquerda da cabeceira 10 para pouso no pátio militar, não vai interferir com o seu voo. Vento 160 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Gente, teve pouso 10, voo 1164. Número 326, desço para o 100 e voe para Mari. Cruzamento de área Copa Novembro. Ao estacionar, frequência livre, parte da área está. Juliette, é autorizada a linhar e manter, pista na zero. Qual a reforçando o caixa preto? O Alfa Fox Max só está tendo contato com o Papa Romeu Índia, Índia, Índia? Ok, ele está à sua direita a 3 mil pés, voa de Porto Seguro para Vera Cruz. Ok, só tem como falar com ele na escolinha, 1, 2, 3, 4, 5? Ok, o senhor coordena com esse tráfego porque em terra está prosseguindo para Vera Cruz. Papa Romeu, Papa, Papa Golf, foi autorizado. Taxi, chama no ponto, espera, taxi, Papa. Meu alvo, prossiga. Luciano, meu 326, identifique. Vitor Romeu Alfa, escute a informação Lima e chame o solo clearance para cópia. 0.000 com 1.015, procedimento da RNAV previsto. Juliette, eco, prezado da Cor, pista na 7.1, 50 graus, 10 nós. Negativo, capitão. 2714, autorizado a decolar, pista na 0, vento 150 graus, nas imagens. Autorizado a decolagem no azul 2714, 1-0. 54, final, checa 3, torre 1-1-8-9-5. 1895. Abre, no corte. Meu gol, ferrou meu tango? Isso para 5.015. 6326, tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo oeste, visual no 85, Charlie 208. Na 54, vento na 50 graus, 10 nós, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Aguardando, está 3154. Papa Romeu Zulu, Romeu Lima, Salvador. Ciente, 1644, pouso. O controle está ciente. Eco, Julieco. Eco, Julieco. Julieco, Eco. 1.500 pés via litoral sul, curvando à direita, e 120.8, controle de bagagem. 120.80, grato. 131.54, pista na 0, livre pouso autorizado. Livre pouso, está 31.54. Azul 27.14, decolando aos 3.6, chama 120.8, bom voo. Salvador, Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco. Decolei para corredor chão, acessar para 1.500 pés. Positivo, suba para 1.500, Eco Juliette Eco. Eco. 7.4, chamando 20.8. Opções para 2.500 para o RNAV. Tráfico superado. Vetoração esquerda para 340, suba sem restrições. Se perder contato ao rádio com controle, quando a 20 milhas, curvará direto e voará barreiras. 2714. Ok, curvando à esquerda agora 340, subindo a 1160, sem restrições. Casa de falha e comunicação, 20 milhas de Salvador, direto barreiras, azul 2714. Ciente, hora certa, 1638, aos 42 do pouso em Veracruz, confere. Ciente, frequência livre. 219? 1-2-1-10. 2-1-10. Vitor Romeu Alfa, já pronto para o táxi, confirme. Ciente, autorizado táxi. Chame no ponto de espera, Zé, que foi papá. Tá, tá, que foi Oscar. A 10. 1015, autorizado a decolar. Pista no zero, ventou no 50 graus com 10 nós. Livre de decolagem 1-0, XM-63 no 5. Azul 2794, qual a pro ideal para barreira? Aguarde um instante, por favor. Luciano 6326, está autorizado a RINAG. Confirmo, 6326. Luciano 6326, autorizado a RINAG. Autorizado, reportarei na final. A pro ideal para barreiras 298 pro Azul 2714. Ah, sim, a gente vai manter a partir de agora pro 300. E manter a rota, tem a 340 para 340, vamos contornar uma área. Ok, aguardando então, mantendo a proa azul 2714. Franco Juliette, Eco, está sendo solicitado, qual é o seu tempo de voo estimado para pouso? Tempo estimado de voo de 0330, senhor. 0330, anotei, obrigado. Neto. Na 63 no 5, veículo 40, chama no 20, decima 8, bom voo. 1208, grato, 63 no 5. Alfa Fox Mike, desça para 2500. O Papa Romeo Golf, Romeo Tango, o tráfego já foi superado, a aeronave da Avianca Oceané, desça para 2500. 2500, grato. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu chamo 6315, decolado, cruzamos 2600, pés na 3 segundos, solicita Leda. Senhor 6315, ao controle, contato radar estabelecido, gira à direita, voe Leda, Leda Mótima, câmbio. Tente, Leda, Leda Mótima, grato, 6315. E decolar, pista no 0, ventando 40 graus com 10 nós. Autorizado a minha área, decolar azul 2782. Papapapa Golf. Devido ao perfil de série, se confundem com a aeronave que decolou da pista principal, estimado para decolar em mais de 2 minutos. Corrigindo, mais 4 minutos. Gente, Vitor Romeo Alfa, aguarde. Eu vou direto. Ok, grato, aguardando as 2714, mantendo a proa. Papa Romeo Golf, Romeo Tango, 2500, Serra Vitor 366, aproximação à RNAV autorizada. Romeo Golf, Romeo Tango, Salvador. Pronto, senhor, sua senhoria está ouvindo bem esse controle? Afirmativo, claro, 5 bar. Positivo, está autorizada a aproximação à RNAV. Certo, autorizada a RNAV 1-0, grato. Luciano 6326, para sua informação, tráfego litoral rumo oeste na sua posição de 12 horas a 1500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Luciano 6326. Sente 6326, obrigado. Doutor Salvador, Eco Juliette. Prossiga. Na presença do gestor de Farol da Barra, autoriza a proa de Vera Cruz para a canção a 4300, na sua escuta. Ok, é, o Farol da Barra, Vera Cruz, mantendo 1500, aguarde para subir devido ao tráfego. Sim, senhor. Agora cruz, 1.500 pés na escuta. 1.400 graus, não. Positivo a 2.500 pés. Alfa Fox Mike. O controle de azul? Ok, mono 2.0.8, boa viagem. Tchau, obrigado. 290, vai voar nessa proa meia dúzia de milhas, após, voo direto autorizado. Esquerda, proa 290, após 6 milhas, confirme, está livre a proa de barreiras. Positivo. Obrigado, azul 27, no mar. Controle, muito boa tarde, 3560 da Sam, dentro da informação aqui. Então, 3560, desça para o nível 100, a chegada Mari, 1015. Para sua informação, na sua posição de 11 horas, tem um tráfego Charlie 208, em voo visual do 085, afastado 9 milhas e meia. Autorizaria Mari da presente? Positivo, Mari autorizado e descida para o nível 100. Mari nível 100. Controle azul 2788. Do 2788, o controle, contato radar estabelecido, ventilação. Esquerda, proa 025, suba sem restrições. Se perder contato rádio com esse controle, quando a 30 milhas, vá direto para o Afonso. Prossiga. Aqui é a proa 025, sem restrições, sobe 170. Caso falha de comunicações, 30 milhas, direto para o Afonso. Receptor final da 10626. Senhor 6326, aproximação, cheque o trem, chame torre 11895, câmbio. 295, bom trabalho. Boa. Salvador, salve, voo 1097, formação Mike. Voo 1097, controle, meu cordial, voo Serra Vitor 367, em descida para 8000, ajuste 1015, aproximação RNAV, câmbio. 367, 8000, 1015, controle, boa tarde, Papa Romeu, Papa Golfo, decolou na sua escuta. Papa Romeu, Papa Golfo, é o controle, contato radar, suba sem restrições. Subindo sem restrições, Papa Golfo. O 3560, tráfego superado, desça para 5.015, voo para Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 5.015, 3560. Batagoasca, Golfo Uniforme. Recife 288, boa viagem. Voo 2097, desça para 6000, velocidade 2509. 6000, 259, 2009, 097. Eco Juliette Eco, manterá 1500 pés sobre Vera Cruz, devido ao tráfego. Aguarde para ascensão a 4000, como solicitado. Câmbio. Né? 6326, pouso autorizado pista 1-0, há um tráfego apenas contra o vento da pista 1-0 à direita da pista, não vai interferir com a sua aproximação. Obrigado pela informação, observa no ticket, Tango Vitor, Romeu Alfa, de aos 47, curve à esquerda, perna contra o vento e aguarde instruções para cruzar o campo. Manter contra o vento da principal, da 1-0, até o cruzamento, Vitor Melo. Aguardando para cruzar o campo, há um tráfego para pouso. É, tem um novo ar. Caso deseje, pode fazer um 360 pela direita, Vitor Nova. É. Chame Recife 12835. Estou te ouvindo, 2835. Positivo, livre. 560, à esquerda o Morro de São Paulo, à direita já passou Boipeba, cruza a linha do litoral em descida sem restrições para 2.500 para o RNAV. 2.500 para o RNAV, 3.560. O Juliette Eco deve ter contato visual com tráfego a 2.500 passando na sua frente agora. Meu alvo autorizado cruzar o campo, ponto médio da pista 028, aguardando transferência de comunicações. Ok, está autorizado o cruzamento, ponto médio da 10028, Vitor Melo. Olá, obrigado, bom trabalho. Porra, meu papá, papá Golf, passou o nível 150, chame Recife 12835, câmbio. 2035, câmbio, Papa Golf. Golf Tango Romeo, boa tarde, reporte passando 372. Golf Romeo Tango, vai reportar passando 372, sente mesmo que possível coordenação junto a esse controle. A intenção de pouso na 17, com base pela direita, está autorizado. Fica a seu critério, chame para a modificação. Sim, vai chamar. China 63-2000, Solos 49, chama no 21, decimal 10, Solo. Azul 2788, direto Paulo Afonso. Paulo Afonso está para o Azul. Toma Alfa no cruzamento, mantendo 1000 pés. Confirmo, descida para 6000 no 097. 0.8, controle, bom voo. A Matela Eleitoral vai chamar o controle agora em 1208, virado, até a próxima. Suba para 4000 como solicitado. 4300, é positivo. Na ascensão, com curva pela esquerda, viu, Eco Juliette? Já. Desça para 5.229. 5.229, você quer me dizer a direita agora, 097? Positivo. Controle Salvador, o Papa Tango, Vitor Mel Alfa, mantendo 1000 pés no corredor, forte para Maceió. Sim, suba para o 055 em voo visual, informe seu estimado para pouso. Vai subir para o 055, aguarde estimado, Vitor Mel. Controle de passaria do 2231, solicita a proa do Serra Vista 366. É, foi o que eu lhe autorizei, 9000 e a proa do Serra Vista 366. Ok, muito obrigado, eu não havia cotejado a proa, está entendido o nível, muito obrigado. Foi realmente, Vossa Senhoria não cotejou. O Vitor Malta estima pouso a 1.720. 1.720, anotado. Para o Vitor Romeo Alfa, 1900, estimado de pouso. Vitor Romeo Alfa, 1900. Erro. Vitor Kilo, Quebec, para você. Dá uma 7, Golf, Romeo Tango. Estou autorizado, pista no 7, Golf, Romeo Tango, está embaixado e checado de fábrica. Retorno para 0 graus e 8 mais. Ciente, está livre o pouso no 7, Golf, Romeo Tango. Azul 2704, passou as 40 milhas e nível 150. Chame Recife, frequência 1288, solicite instruções, boa viagem. 288, Azul 2704, obrigado. Período 2231, desça para 5000. 5000, 2231, né? Até o quilo, Romeu Oscar, controle. Transponder 2222, está solicitando instrumento 50. Vamos ficar até o Tranquilacione, chame pronto, bye bye. Polo 097, início de vetoração para o sequenciamento. Desça sem restrições para 2.500 pés, curve à direita, vou ir na proa 220. Se perder contato rádio com esse controle, quando na radial 290 do VR Salvador, vai curvar à esquerda, observa a vida 366 para aproximar. 7097, direita 322.000, metado 280. 290, radial de Salvador. 290, Salvador, 097. Com 1097, velocidade a partir de agora 190 nós. 190, 097. O 2788, chame Recife, frequência 12685. Bravo, Bravo Delta, chama no ponto de espera, vai ser do Paco. Positivo, mantém a proa 270, no máximo 1 minuto para a coordenação de tráfego. Positivo, proa 270, 1 minuto para coordenar. O 097 já está voando com 190 a mais? Afirmativo. Ciente, 1909, descendo para 2.500 pés. Curva esquerda para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAV e aguarde transferência. 3,5, 1015, 199, voo 366, voo 097. 3560 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre 11895, TAN 3560. Reduzindo para o final, 3895, 3560, graças, boa. Boa. Salvador, muito boa tarde, o TAN 3560 está 2.5 do 372. Curva esquerda para a próxima, proa 193, 03560. Tá, o Eco Juliette. Autorizado, curva pela direita para mim de procurar proa 193. Patrulha Salvador, o Alfa Mais na ré encerrada, da forma para a posição rotatória. Positivo, aguarde transferência. Aguardo. O passarelo 2231, razão descida. 1.700 pés, 2231. Tem como incrementar a razão descida? Positivo, qual seria ideal? 2.500. Positivo, mais que 2.500, 2.231. Com 2.500 pés na razão, desça para 2.500 para aproximação à RINAV. 2.500 pés de razão mínima, autorizado 2.500 pés, 2.231. Bono 097, aproxima-se do Serra Vitor 366, aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre 11895, gol 1097. Reduzindo, torre 2895, boa. Gol 2097, continue a aproximação. Aguarde autorização para pouso número 2. 2170 graus com as imagens. Sente, guarda a 097. Sente, 0-35, 2 a bordo e voo visual de retorno para Salvador, 1015, chame no Travé de Veracruz. Só pode manter por enquanto 3.500 e aguarde. Controle de Jorge, controle. Siga visual 1015. Papa Tango Alfa, Fox Mike, chame a torre 11895 e solicite instruções. 11895 e solicite instruções, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde. Papa Tango Alfa, Fox Mike. Pega Alfa Fox Mike. Deceptive no. 17, chame na curta. Final 17. Bravo, Bravo, Delta, iniciar imediato. Maravilha, 150 graus, 19 no livre decolagem, pista no 7. Boa, 1208 após a decolagem, controle. Mantenha a ponta de espera. Manterá. Voo 1097. Vento 150 graus com 11 nós. Pouso autorizado, pista no 0. Gente, livre o nosso pouso 1097. Alfa Fox Mike, prossiga. Autorizado 1097. Confirme, prossiga para a torre, confirme sua intenção. Vivo 1097. Final. É o Zeta, ótima. Fala, meu, Bravo, Bravo Delta, controle, contato, radar, suba sem restrição. Sem restrições, Bravo Delta. Controle Salvador, acolhimento, né? Roda pista 17, a pista auxiliar, a intenção de pouso nessa pista, confirme. Afirma, pouso na 17. No intercept a final e chame na curta final da pista 17. Vento 1.0 graus com 10 nós. Final da 17. Autorizado, táxi, vou ficar no hotel aqui, chame no ponto de espera da táxi aí, papá. Portaria do 2231, final para pouso, nossos agradecimentos, vamos checar o trem, chamar a torre 11895 e até uma próxima oportunidade, passareiro. Torre 11895, muito obrigado, uma boa tarde, até logo mais. Abraço. É. Papatango Vitor Índio Juliette. Você tem condições de voar direto para a rotatória de Ceasa? Positivo, livre. Na presente posição, faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a pista na 7. 360 pela esquerda, reportará interceptando. 1097, solo 02, chamando 21, decimal 10, solo. 21, 10, boa. Salvador, Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso, é parte alinhada e pronto, pista na 7. Ok, cruze a pista, siga via Quebec, Mike, chame na Taxi Lima. Ele executa o RNAV. Gente, aproximação à RNAVE, voo para Serra Vitor 366. O seu Mado Charlie está fora de serviço, pelo Romeu Oscar. Positivo, câmbio. Passarei do 2231. Continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 140 graus com 10 nós. Gente, aguardando pista livre 2231, baixo travado. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta. Consigo. Seria possível dar presente posição Motiva para o Bravo, Bravo Delta? Aguardo. Pode chamar o controle, gol 207. Afirmo, 208, boa viagem. 208, boa tarde, bom trabalho, gol 207. Alfa Box Mike, interceptou a final da 197. Oscar Golf Mike, continue na final e chame na curta final. Da pista na 7, Alfa Box Mike. Chama na curta, Mike. Alto radar após 2000, curva à direita, voar direto e Léo suba sem restrições. 2000 e Léo direto sem restrição, gol 207. Acho que eu passo a receber o seu modo Charlie, 050. Tio, voltou a trabalhar. Pista sem restrições até 4000. 4000 sem restrição, né? Bravo, Bravo Delta, chame Recife, frequência 12835. 2835, Bravo da Delta, muito boa tarde, obrigado, bom carnaval. Boa. Passando o Vitor Andy e Juliette, direto para a final da pista 17, aguarde transferência. Já final 7, aguardando, Júlio. Quilo Zulu, desça para 1500. Para 1500, Quilo Zulu. Qual a velocidade? Deputado, 5500. Gente, desça para 2500, voando para o Serra Vita 366, que é descido. Tango Vitorinha Juliette, chame Torre, 1895, solicite instruções. 295, Vitorinha Juliette. Comandante Papa Tango, Vitorinha Juliette. Grande, Júlio, chame curta final, pista na 7. Curva final, chama curta final na 7, Juliette. 2231, solo 07, chama no 21 da semana. 1211, passaria do 2231, obrigado. Oi, boa tarde, 465, quanto espera da 90 tanto? Mais o 465, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Alinhe e manter, pistão no 0, 465. 4. Devido à grande quantidade evoluindo na terminal Salvador, para pouso, Camil. 4.000, minha direção. Gente, mantenha. Mantenha. Doutor Salvador, aqui o Juliano. Prossiga. Solicito por você na direita para 293. Positivo, livre. Graças. Deixa que o Zulu já atingiu 1.500 pés. Falta só um pouquinho, tá? Pelos amigos, 700. Ah, ok, gente. Luciano, minha 315, desça para 2.500, autorizado a RNAV. À direita, tráfego mantendo ou passando 1.700 para 1.500. Está afastado da sua aeronave 7.000. 2.500, autorizado a RNAV, monitorando a chequeza, minha 315. Estou confirmando, o pátio que o senhor segue é AB. 4, velocidade 2.509, número 612 para pouso. Luciano 6314, eu controle Salvador. Presente, velocidade 250 nós, número 612 para o pouso. 2.09, MNC, controle gol 2.097, solicitado nível final 2.00. Sub e mantenha nível 200, câmbio. 200 final, gol 2.097. Estou autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Luciano 63, 1-4, esquerda para o Serra Vitor, 368, descida para 5.000. Esquerda 368, descida para 5.000, 863, 1-4. Esquilo Zulu, direto para a rotatória Seara. Direto para a rotatória, grato, Esquilo Zulu. Mike. Olha o sinal de impacto fiscal do infra-aero. Qual combustível o senhor deseja? BR ou Shell? Gente, fique atento ao fiscal de impacto. Deve logo, logo chegar na sua aeronave. Frequência 128-35. 1-2-2-3-5, voo 2-0-9-7. Na final, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Azul 4065 é o controle, contato radar, após 2000, direto Leda, Leda Mátima. 2000, Leda Mátima. Azul 4025. Está livre? Entrou nos 50 graus, 10 nós. Aguardando pista livre, cenário 63, ano 5. Afirmo, solo 1-1, ao estacionar, frequência livre, um abraço. Ah, positivo, muito grato pela preferência. Não sei ninguém, viu? Está tudo autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 10 nós. O senhor está mantendo é 4.300 ou 4.000? 4.300, senhor. 4.300, certo. Tem 3193, não tem um ponto de espera, uma aeronave na final. Vamos modificar a descida para 5.500 pés, fazer uma correção. Para 5.500, 6314. Hora 0. Pouso autorizado na 1-0, 6305. Azul 4462, controle. Senhor, identificação. Azul 4462, contato radar na posição coral. Voe para o Mari. Voe para Mari 1015, chame para descida. Voando Mari, na estrada de descida, o prato 4462. Desça para 5.000. 5.000 Mari, 4462. Esse é o Kilo Zulu. Kilo Zulu, chame torre, frequência 1-1-8-9-5. 18-95, muito grato, boa tarde, bom carnaval. Boa. Decolou 1-3, chame 1-2-0-8, controle. Controle 1-2-0-8, acertar o Kilo, né? Senhor, é aquele cordialíssimo, boa tarde, o Papatango Ixi Kilo Zulu. Grande Ixi Kilo Zulu, muito boa. Dá pra gente autorizado, curta final, pista 1-7. Quilo Zulu,